essa noite é pro seu ex. Um brinde pras besteiras que ele fez. Um brinde pra o amor que ele perdeu. Agora um brinde pra você e eu. O homem que faz a mulher chorar é porque não tem capacidade de fazê-la gemer. Segura os meninos, Léo Max. Quem não cuida perde, e quem perde sofre. Foi fazer sujeira, foi brincar com a sorte. Agora é toda minha, todinha. Tava só contando as horas pro seu ex pisar na bola. Se ele não tivesse feito o que fez, a fila não andava, não chegava a minha vez. Duas taças e um bom vinho pra comemorar, que hoje a festa é nossa. O brinde dessa noite é pro seu ex. Um brinde pras besteiras que ele fez. Um brinde pra o amor que ele perdeu. Agora um brinde pra você e eu. O brinde dessa noite é pro seu ex. Um brinde pras besteiras que ele fez. Um brinde pra o amor que ele perdeu. Agora um brinde pra você e eu. portaltoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Agora é todo. A fila não andava, não chegava a minha vez. Duas taças e um bom vinho pra comemorar, que hoje a festa é nossa. O brinde dessa noite é pro seu ex. Um brinde pras besteiras que ele fez. Um brinde pra o amor que ele perdeu. Agora um brinde pra você e eu. Um brinde dessa noite é pro seu ex. Um brinde pras besteiras.